amor e o ódio com o processo. Disciplina realiza o progresso. Aprendi com os manos que eu me vejo. Agora todos eles estão me vendo. É tão simples, só faz acontecer. Não é tão simples, só faz acontecer. Não se compare, eles não são você. Pode saber. Tenho medo de seguir sozinho. Se eu ver geral se perder no caminho, sou minha empresa, sócio majoritário. Todo campeão é solitário. Eu não impeço ninguém de voar, mas não permito que roubem minhas asas. Eu não impeço ninguém de partir, só não garanto deixar aberta a porta de casa. Mano, nem tudo são flores. Mano, nem tudo são flores. Não sofro se tá fora do meu controle. Tipos falsos, amores e traidores. Mano, eu aprendi com as dores. Mano, eu aprendi com as dores. O tempo é meu bem mais precioso. Não perco por ninguém, não tem reembolso. Muito rápido pra tentar parar. Longe demais pra pensar em voltar. Eu sei que você ama antigo eu. Fique lá, o dinheiro ainda é meu. Muito sangue escorreu pra olhar pra trás. Fantasma do passado não me assombra mais. Mantenho a postura de quem ganha. Falo sempre de fé, movi montanhas. Muito rápido pra tentar parar. Longe demais pra pensar em voltar. Mesmo que te abandonem, foco. Na hora que todos sumem, foco. Entre o amor e o ódio com o processo. Disciplina realiza o progresso. Aprendi com os manos que eu me vejo. Agora todos eles estão me vendo. É tão simples, só faz acontecer. Não é tão simples, só faz acontecer. Não se compare, eles não são você. Pode saber.